Agora são 7:12, 7:12, horário oficial de Brasília. Bom dia. Você sabe qual é a função do Tribunal de Contas de Santa Catarina? Na ida ao mercado, você faz suas compras, paga por elas. Uma parte do valor cobrado é de impostos. O TCE fiscaliza se esses impostos são convertidos em benefícios para a sociedade, em áreas como saúde, segurança, educação, por exemplo. E se isso é feito de forma correta. TCE, o Tribunal da Governança Pública Catarinense. A Black Friday chegou na Baldo. Quem é apaixonado por mate também vai amar esses descontos. Nos dias 29 e 30 de novembro, nossa linha de erva mate Baldo e esmeralda, chás preparados e acessórios vai estar com até 50% de desconto. E frete grátis em compras acima de R$250. Aproveite em www.baldo.com.br. Todo mundo estava esperando. E chegou o grande dia da maior Black Friday da história, WS Joliflex. Colchões, estofados, poltronas, roupeiros e muito mais produtos com até 70% de desconto. Isso mesmo, é nesta quinta, sexta e sábado. Chegue cedo na loja e aproveite a maior Black Friday da história, WS Joliflex. Tudo bem, quarta-feira, dia de carne no Império das Carnes, Dona Brunda. Cortes de qualidade com os melhores preços te esperando, viu? É, tem lá o meio da asa, R$19,99 o quilo. A paleta 7, né? R$25,99 o quilo. O pernil suíno, R$15,49 o quilo. Paleta suína, R$13,49 o quilo. A cerveja Skol Pilsen 350ml, R$2,99. A cerveja Kaiser Lager, 350ml, R$2,49. Refrigerante Suquita, 2 litros, R$6,99. Corre pra Bruda e aproveite essas e muitas outras ofertas. Estamos em frente ao nosso programa Chimarrão nesta manhã de quarta-feira, dia 27 de novembro de 2024. Não quer que você se encontre, aquele abraço. Pessoal participando aqui da nossa programação, claro, também com sentimentos a per nosso grande amigo Roberto Edir, né? A participação aqui do Moacir, o José Moacir. Ô, José Moacir, obrigado pela participação, tudo bom pra você, todo o seu pessoal, aí, tá bom? Maravilha. Colombo, Paraná, o João Lino e a esposa Roseli, mandando um abraço para os parentes, né? Um abençoado na quinta-feira, obrigado pela participação, gente amiga. Maravilha, maravilha. Seguimos em frente, Silver King tá conosco aqui. Parabéns pro Júlio Padilha, de Santa Idê. Tá de aniversário hoje, longa vida pra ele, né? Tá aniversário juntamente com nosso companheiro Gabriel aqui da clube, né? Que maravilha. Milhões de felicidades pra ele. É a esposa Clarice, os filhos Matheus, Marlon e Evelyn. Maravilha. Parabéns aí pro Júlio Padilha, lá de Santa Idê, então. Maravilha, maravilha. Muito bem, quem mais está marcando presença aqui na nossa programação? Bom dia, amigo. Os sentimentos aos familiares do amigo Roberto Edi e a vocês da Rádio Clube. Foi uma grande perda, pois o Roberto era o pioneiro na locução do rádio, com certeza sim, né? Como a gente comentou, né? É o mais antigo, né? Aqui, né? E que Deus receba de braços abertos. É o professor Gilson, né? Ô, professor Gilson, um abraço, tudo de bom para o senhor, tá certo? Ok, vamos trazer moda. 7:16, vem chegando Jorge e Matheus. Tô virado já tem uns 3 dias. Tô bebendo o que eu jamais bebi. Vou falar o que eu nunca falei. É a primeira e a última vez. Eu sosseguei. Ontem foi a despedida na balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei. Mudei a rota e meus planos, o que eu tava procurando. Eu achei em você. Se quer cinema, eu sou pra beber. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa, mano, o dia inteiro. Dividir comigo o seu brigadeiro. E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser. A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher. Na balada dessa vida de solteiro, eu sosseguei. Mudei a rota e meus planos, o que eu tava procurando, eu achei em você. Se quer cinema, eu sou pra perfeito. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa amando o dia inteiro. Dividir comigo o seu brigadeiro. Nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser. A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher. Se quer cinema, eu sou pra perfeito. Quer curtir balada, já tem seu parceiro, vou com você. Vou ficar em casa o ano inteiro. Dividir comigo o seu brigadeiro. Nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser. A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher. Eu sosseguei, eu sosseguei, eu sosseguei. Sosseguei. Jorge Mateus, sosseguei. 7:19, 7:19. Começou a Black Week de verdade nas farmácias São João, com ofertas arrasadoras. Fralda Pampers Comfort Sec Bag Super, leve 2 por R$69,90 cada. Só hoje, Ninho 1 mais Prébio 800 gramas, leve 2 por R$39,90 cada. Lava roupas Omo Líquido, só R$13,90. Kit Dove Shampoo mais Condicionador, R$19,90. E você pode parcelar em 6 vezes no crediário. Black Week das farmácias São João. Black Friday Kids. É tempo de comprar. Black Friday Kids. Chegou a Black Friday Kids. Entrega rápida e mais em dias pra começar a pagar. Lava roupas 13 quilos, R$1.699 ou R$155 mensais. Roupeiro 8 portas e 4 gavetas, R$1.299 ou R$119 mensais. Galaxy A06, R$799 à vista ou R$69 mensais. Black Friday Kids. É tempo de comprar. Você nos acompanha, aquele abraço. O seu Antônio Godoy também está conosco, ligou agora há pouco lá no bairro Cristo Rei, ele que, né, também é um grande amigo do Roberto Edir, nosso Roberto Edir, que nos deixou ontem, né? Um abraço aí, seu Antônio Godoy, no bairro Cristo Rei, também marcando presença aqui na nossa programação, né? Bom dia, Laor. Bom dia. Hoje, Canoinhas e a Rádio Clube amanheceu triste. Perdemos um ícone da comunicação, Roberto Edir. Pessoa muito conhecida, que fez história no Rádio Clube. É o Denilson Souza, do Alto do Mussi. Verdade, né? Um abraço, Denilson Souza, aí, no Alto do Mussi. Também conosco, marcando presença, deixa eu ver aqui na nossa programação, o Otávio Runca, lá em Papanduba. Alô, Otávio Runca, um abraço, tudo bom pra vocês aí, marcando presença na nossa programação. O Ivaldo Conde também. Perdemos nosso amigo Roberto, o amigo Roberto Edir, né? Aí a participação do Evaldo Corge lá em Bela Vista, adotou do marcando presença na nossa programação, né? Muito bem. Seguimos em frente, vamos que vamos, gente amiga, você participando na nossa programação, onde quer que você se encontre, aquele abraço, vamos que vamos. Nada pior do que pegar uma chuva na estrada e as palhetas do seu carro não darem conta, não é mesmo? Aqui na Malon Pós-Vendas temos uma solução para você. Jogo de paletas Economy para Gol, Saveiro e Voyage por apenas R$129,90. Garanta visibilidade total e segurança em qualquer tempo. E o melhor, com a qualidade que só a Malon oferece. Quer conhecer mais ofertas? Passe na Malon Volkswagen ou ligue agora para 47-3621-5950 e saiba mais. Malon Volkswagen, aqui nós cuidamos bem do seu Volks. Paz no trânsito começa por você. Muito bem, nós temos aqui uma nota de utilidade pública. Olha, foi perdido um celular Samsung cor preta na localidade de Rio Pretinho. Por gentileza, quem encontrar, entre em contato do 479-96-57-2084. Vou repetir, foi perdido então um celular Samsung da cor preta na localidade de Rio Pretinho. Se você encontrou, por gentileza, liga no 479-96-57-2084. Foi no domingo, né, que foi perdido esse celular, tá bom? Beleza? Vamos lá. Já está disponível no site oficial da Prefeitura o link para as inscrições do processo de alteração de carga horária temporária para professores efetivos da Rede Municipal de Ensino de Três Barras. Para maiores informações, acesse www.3barras.sc.gov.br e saiba mais. Informou a Prefeitura de Três Barras. Muito bem, 7h23, agora 7h23. E daí, se eu quiser pagar e a tomar todas, não dá sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou de ninguém. Ai. E daí, e você me deixou mais um dia, passou e o mundo não parou, tô aqui. Confesso, fraquejei muito tempo, chorei, só Deus sabe quando eu sofri. Mas não fui me humilhar, te pedir pra voltar. O que você tá fazendo aqui? Se ainda não me quer, então sai do meu pé. Eu posso o que eu quiser, e daí? Eu quiser varrer a toma todas, uma saia pra morar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou de ninguém. Se eu quiser varrer a toma todas, não dá sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou de ninguém. Deixa eu viver minha vida! E daí? E você me deixou mais um dia, passou e o mundo não parou, tô aqui. Confesso, fraquejei muito tempo, chorei, só Deus sabe quando eu sofri. Mas não fui me humilhar, te pedir pra voltar. O que você tá fazendo aqui? Se ainda não me quer, então sai do meu pé. Eu faço o que eu quiser, e daí? Eu quiser farinha, toma todas, não basta ir pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro. Quero ouvir todo mundo. Se eu quiser farinha, sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou de ninguém. Eu quiser farinha, toma todas, um sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou de ninguém. Eu quiser farinha, toma todas, um sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou de ninguém. Muito bem, Guilherme Santiago, e daí? 7h26, 7h26. Notícias do governo de Santa Catarina. Em qualquer época do ano, a dengue não dá trégua, por isso a prevenção é tão importante. Eliminar toda a água parada é a melhor maneira de acabar com a reprodução do mosquito da dengue. Não deixe lixo acumulado, coloque areia nos pratos de plantas, limpe as calhas e verifique se as caixas d'água estão fechadas e cobertas. É o governo de Santa Catarina junto com você para prevenir a dengue. Governo de Santa Catarina. Procura qualidade, inovação, alta tecnologia no campo. Ah, então você tem que conhecer a Crescer Concessionária Stara. Na Crescer Concessionária Stara, você vai encontrar a maior e melhor linha de máquinas e implementos agrícolas do mercado com a mais alta tecnologia. Tudo isso produzido no Brasil, aqui no nosso vizinho Rio Grande do Sul, amigo produtor. Sim, você encontra também lá peças genuínas Stara, óleos lubrificantes, protetivos e pontas de pulverização. Enfim, produtos e serviços, tudo isso para garantir maior produtividade e eficiência na sua lavoura. Aqui em Canoas tem, claro, ali no portal, Afra também tem, Vacaria também tem. É, a Crescer Concessionária Stara, ao lado do agricultor, do plantio, a colheita, maravilha. Preparem-se, vem aí, Super Pai com conjunto Fogo de Chão. Tchau, tchau, tchau, amor. Sexta-feira, dia 29 de novembro, no Lafayette, em Canoinhas. Início às 22 horas. Ingressos antecipados via Pix. Elas 15 e eles 25 no Pix. 47 99624 9811. Estacionamento gratuito e monitorado. Conjunto Fogo de Chão. Taca-lhe pau, Marco Velho, taca-lhe pau. Nesta sexta, dia 29 de novembro, no Lafayette, em Canoinhas. Informações: 47 99624 9811. Você não pode perder. Clube FM. Muito bem, 7:28. As modas não param por aqui. Não vou chorar por você, nada vale. Já tô em outra, segue o baile. Eu não vou sofrer por você, nada vale. Já tô em outra, segue o baile. Mais uma ilusão pra conta, um tapa forte na minha cara. O povo todo comentava: seu amor foi de mentira, foi joia falsificada. O tempo todo me enganava. O circo todo pegou fogo, o palhaço se cansou. Isso pouco me importa. É como diz o ditado: fecha uma janela, abre duas portas. Não vou sofrer, não vou chorar por você, nada vale. Já tô em outra, sei.